396 no solo 00 direito, 21 décima 1. Livra direita, 21 décima 1 no solo, gol 1396. Clear 2-6 off the runway 10 in 1-2-0 degrees, 1-4-5-4. Clear contact off runway 10, 1-4-5-4. Tony, uma boa tarde, San 47 no 5, ponto espera da 1-0, pronto. San 47 no 5, boa tarde, autorizado alinhar e mantém. Alinhe, mantém 1-0, San 47 no 5. Salvador 1-2-0-8, go 1-4-5-4, good day. Ok, por gentileza, o PS do Lot, chame só, 21-1. 4715, decolada 06, chama em controle, que é com esse 20.8, boa viagem. 208, obrigado, uma boa tarde. Chama 4715. Boa tarde, CA Azul Eco, autorizado assinamento, chama em controle para a decolagem. Salvador, boa tarde, Azul, 5021, 4090. 2267, decolagem autorizada, pista 90, 130 graus, 79. Digo decolagem, igual 2167. 5021, não autorizado, alinhar e manter, após a rolagem do voo. Após a rolagem do voo, alinha e mantém 90, Azul, 5021. Batalha autorizado o assinamento, chama para o Antônio Vaca. Boa tarde. Decolada 09, chame o controle, frequente 208, obrigado. 021, decolagem autorizada, pista 90, 120 graus, 89. Leio decolagem, 5021. 021, decolado ao 12. Acione o transponder 5413, me chame o controle, 20.8. 5413, 208, boa tarde. Campo 3366, autorizado a alinhar e manter no zero. Ali mantendo 033366. Meia, decolagem autorizada, pista no 0130 graus, 29. Então 3366, decolado ao 15, chame o controle, sequência 120, desmonte. 208-3366. Papá Charlie, táxi autorizado, chama na Papá para ingresso. Salvador, muito boa tarde, 6333 no Xenerno, posso esperar no lugar. Cadê a 333 autorizado, alinhar e decolar, piso no 0, no 30 graus, 89. Autorizado, alinhar, decolar no Xenerno, 633. Sierra Zulu Eco, decolagem a critério, vento no 30 graus, 8 nós, chame fora o sol. Confirme? 1011, 1901. Lima Fox, prossiga, é a torre. Autorizado, acionamento de impacto. November, Papatiali, autorizado o cruzamento da pista 935. Decolou do pátio da Enima. Sierra Zulu Eco, decolado aos 18, só você comprou isso e aguarde transferência. Sierra Zulu Eco, copiou? Copiado, Sierra Zulu Eco, aguardará transferência para controle. Na 6333, decolado aos 19, chame o controle, frequência 120, décima 8. Olá, controle, 208, chame a 6333, bom domingo. Alima 121, décima 1. Azul Eco, chame o controle, 120, décima 8 agora, até, vamos voar até regresso. É Azul Eco, corre. Sierra Zulu Eco, torre. Ok, transferir para o controle 120, décima 8, o Sierra Zulu Eco. Papapá, November, Papa Charlie, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, 940 graus, 10 nós. Para a torre, Lima, Lima Fox, chamou? Central de AP. Torre, Salvador, muito boa tarde, gol 255, passou Libra, está embaixo, está travado. 1255, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, gol 255. Autorizado, Lima, Lima Fox, ingresso 97, reporte alinhado e pronto, carteira 97. Luna 255, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 10 nós. Autorizado, pouso ao 10, para o gol 255. Papapá, novembro é Papa Charlie, decolado aos 25, chame o controle, frequência 120, 18, por viagem. 1208, obrigado, senhor. Cinco, no solo 27, direita 121. Direita 121. asfalto está pronto para decolagem? Sim, decolagem autorizada, pista 97, vento no 30 graus, 08. Salvador, boa tarde, 2759, está pronto para a espera da unidade. Salvador, azul 2759. Mantenha o ponto de espera, 2759. É, se mantém. Fala, fala, Lima, Lima, Fox, decolador 29, chame o controle, frequência no 20-8, boa viagem. 208, grato, boa tarde. Continue a aproximação, agora autorização de pouso. Programa 255, qual é a frequência do solo, por favor? 121, décima 1. 21, 1, zero. O azul 2759, autorizado a alinhar e manter o fio 0. Alinha apenas 1-0, 2759. Reporte vertical da RIMAR. Para a vertical RIMAR, livrando 1.500 para Milton. 2 quilos do lado. 2759, decolagem autorizada no 40 graus, 89. Autorizada a decolagem, 2759. MA320, pouso autorizado, pistão 0, 140 graus, 8 mais. Torres, Salvador, boa tarde, Xanar 63, número 5. Boa tarde, meu chão é 6395, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Guarda a autorização, 6395. Azul 2759, decolado aos 32, chame o controle, que é conhecido no 20, décima 8. 208, controle, 2759. normal, esquilo Zulu. Eu, esquilo Zulu, da presente, efetue 360 com curva pela esquerda, porte 9, final 97. 360 pela esquerda, porte 9, final da 97, esquilo. 6320 no solo 34, direito no 21, décimo 1 no solo. Chanel 6315, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 8 mais. Livre pouso, né, 315. Completou 360, o esquilo Zulu. Esquilo Zulu, continua em aproximação final 97, aguarde a autorização de pouso. Conseguindo para o 97, aguardando a Eu consigo dar o Chanel no solo 37 direito, no 21, no décimo 1, solo. Direita 21, 1, 3, 5. 2 kg do fundo autorizado, pista no 7, vento no 30 graus, 1, 0, 9. Baixou e travou, leva uma 7 kg. autorizado. Hoje ele zulou com o filme Bate 4 aqui. Gente, 4 pistas no 7 livre, só os 3 não. Rebocas, Pereira 2262, ponto 0 no 0, pronto? 2262, autorizado, alinhagem decolada, pista no 0, vento 130 graus, 109. Decola no 0, Rebocas, Pereira 2262. 2262, decolado de 4x4, controle de voador 120.8. 3 do Nash, que eu estou indo, 32262. Boa tarde, Azul 2788, aproximando o ponto de espera, pronto. Azul 2788, autorizado, a linha decola da 10, vento 140 graus, 109. A linha decola da 10, Azul 2788. Azul 2788, decolagem 49, controle de Fandono, 2019. 208. Chipé cancelamento Gol 1397, portão 8. Paulo, Salvador, no escuta. Salvador, eu gol 397. Confirma, foi o gol no 397 motor? Positivo, gol no 397. Confirmando pra pushback, continua na frequência 212 Mônica. É, confirmando, gol no 397. Negativo, gol no 397, mantém a posição, chama na frequência 121 décima 1. Gente, 121 décima 1, gol no 397, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, gol 964, no externo. 964, essa pista está autorizada, pouso. Pista no 0, vento 120, grau 08, mais. Gente, livre pouso, 964. Torre Cordial, Azul 4003. Azul 4003, continua com a função, informa a área pistolita. 03. Colo 964, solo 58, solo 21 décima 1. É 121, ok? Ah, 1, Azul 4003, autorizado, pouso, pista no 0, vento 140 graus, 109. Azul 4003, autorizado pouso, visto no zero, vento 140 graus, 109. Livre 4003.